Kilo contact Mount Salvador Tower 118 decimal 95. Salvador Tower 118 decimal 95, voz Salvador. Eco Delta Foxtrot, faça espera sobre o CEASA 1 mil pés devido à aeronave com prioridade para pouso, vista no zero. Curvas pela esquerda. Zero, Delta Fox. O 6210 pode considerar a restrição de 5 mil em impacto? Afirmativo, está liberado, Chanel 6210. Liberado, obrigado. Olo 620, autorizado, nível sinal 390. Chanel agora centra o CIS 12685, alterna 125, decimal 45. CIS subindo para 390, CIS 2085, alterna 245, quadrado, boa tarde. Eco Delta Foxtrot, curva pela esquerda sobre o CEASA. Espera. Espera, sobre o CEASA, curva em CEASA. Curva direita na proa de Duna, deve se manter 2.000 pés, informe estabilizada em NDB Zulu. Proa de Duna, deve 2.000, informada estabilizada, 6200. So, Kilo, go ahead. Could I get an update on the wind? Aguardando aí a sua confirmação do aeronave para aproximação da 90. Afirmativo, prossegue via chegada, aguarda autorização para final aeronave. Preço mantém a nível de voo 050. Prossegue na descida MAD 050, aguardando o final da aeronave. Bravo, Falco 42, frequência livre, funcionando. 4206, redução de velocidade para 2109, número 4 na aproximação. 2210, número 4, 24209. Voo no 869, desça e mantém a atitude de 3 mil pés, aguarde a autorização para final RNAV. 3 mil, aguardando a autorização, voo no 869. 4206, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, manda ajuste. Ajuste de altímetro na 092. Eco Delta Foxtrot, chama agora pelo Salvador para ingresso no circuito de tráfego 118 decimal 95. Olá, 869, executou a nave para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 215, limite magnética de Simbra 100. Proa 215, limite Simbra 210, gol 189. Limite 100 de Simbra magnética. 190, 89. Code Kilo Ground at 44, Victor to the right, call Ground 121, this moment. Expectation out, could you confirm the ground? 121, this moment. 121, this moment, I'll show you. Bom, agora é o TAM 3835, ponto espera, 90, pronto. TAM 3835, mantém, ponto espera. Mantém. Voo no 169, livre de decolagem, vento 100 graus, 129. Livre de decolagem, 10, voo 169. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, limite nesta proa magnética de Simbra 100. Esquerda 010, limitado pela magnética de Simbra, qual? Magnética 100 de Simbra. Essa transformação já é reduzida, os caras vão para 180 nós para poder provar a separação, fazendo o possível. Sérgio, 4206 na proa 090, aguarde para resumir a navegação. Tráfico precede 12 horas, 11 milhas, um Boeing 737-800. Sérgio, o tráfico da Gol. Boa, Sérgio, 6210 estabilizado. Sérgio, 6210, torre 198, decimal 95. 295, 6210, boa tarde. Sul 4206, 20 milhas oeste de Salvador, próxima navegação, voe Sierra Vitor 366, desse mantenha 2500 pés, informe passando Sierra Vitor 366. Ok, já presente direto, Sierra Vitor 366, azul 4206. Passando Sierra Vitor 366, voo 1869. Voo 1869, Torre Salvador 1918, desse mal 95. Salvador 198, decimal 95, 198 mesmo. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 169, da EL. Gol no 169, contato radar, sobre a via da EL, nível de voo 360 autorizado. Via da EL para o 360, gol no 169. Salvador, uma boa tarde, 1869, a 4 milhas do Serra Vitor 372. Boa noite, 5300, pode ingressar na final. Segundo tráfego, é Delta Fox, negativo, faça o novo 360. Oi, 360, Delta Fox. A 3235 visual com a Avianca na curta, sem condições de decolagem imediata. Tem mais uma série? 3190, desça, mantenha 2 mil pés, autorizado, final de procedimento NBB Zulu, pista 10, informe estabilizado. Autorizado 2 mil pés, reforça que setoral RNAV da 10, está 3190. Gente, autorizado então 2500 pés. Tan 3190, após o SAP, voa Serra Vitor 366. Após o SAP, Serra Vitor 366. Tan 3190, autorizado agora, 2510. Afirmativa, altímetro 1012. 1012, 1012. 1869, fazer o segundo check-out, forma o traço da esquerda, realizando 360, prossegue para pista auxiliar, não vai interferir. Gente, 1869. Delta Fox, aprovação finalizada 360, prossegue falando 7, aguardando o telefone de pouso. Tranquilo, pode completar, prossegue falando 7, aguardando o Delta Fox. 1869, vento 1100 graus, 139, autorizado pouso 1100. Autorizado pouso 1100, 1869. 4206, Torre Salvador, 1918, decimal 95. 1895, 14, boa tarde. Boa tarde, azul 4206, passou 366, estabilizado, Campo Aviso. Azul 4206, continua a aproximação, ar livre, o ajuste 012. Aguardo. Autorização com 1012, 4206 da Azul. Só foto, sinal da baixado, checar. pressurizado pouso 1-7, ventuno 0-0 graus, 1-3, né? 0-3, 1-7, Delta Fox. Direito, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, boa noite, né? 1-2-1-9, decimal Então 3190, livre ponto pista no 0, volta no 00 graus ou no 3, não? Livre ponto capitão no 0, TAM 3190. TAM 3835, decolou 55, controle 3198, bom voo. 198, 3235, bora aí. Salvador, TAM 3835, passando 1300 pés. TAM 3835, contato radar na decolagem, suba via Taiwan, nível de voo 360, autorizado. 360, autorizado, tem referência, pode voar a Leda, está presente? Pós 2000 pés, autorizado Leda. Tem, pós 2000 Leda. Passaria do 2231 contato radar na decolagem, sube e mantenha nível de voo 160, liberados da restrição de altitude na saída, via Momo. 1602231 na saída é Momo. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2714. Aproximando do ponto de espera. Pronto. Azul 2714 ali, mantém. A LR Bandeirão, 10, Azul 2714. Estrela de WhatsApp é o barreiro. Afirmativo, passarei do 2231, mantenha a sede agora de coordenação para voar direto barreira. Sétima terceira, eu estava olhando 2231. Azul 2714, autorizada a decolagem, 9100 graus, 119. Autorizada a decolagem, 2714 azul. Papapá, Lima, Papá Mike, prossiga. William, Papá Mike, estacionado 0145, corredor forte. Mantenha-se em condições visuais na escuta permanente do controle. Para o heliponto Del Rio, afirmativo. Aguarde coordenação 14 para efetuar o cruzamento do campo. Azul 2231, autorizar direto o WhatsApp. Direto o WhatsApp 2231, quando possível, vai. Controle da Guarda Aérea. Zerona, prossiga. Sente, guardião 01, mantenha a setora aguarde, guardião São 14. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar, suba via Momo. Nível de voo 160 autorizado, liberado a restrição de 3.000 na saída. Ok, liberado a restrição, Azul 2714 na subida bom. Obrigado. Uno, para efetuar o cruzamento do campo, chame torre 118 de Small 95. Guardião. 3835, chame centro Recife 95, 1 alterna 123 de Small 8. Alterna 1238, consumo a primária para o centro 3235. Primária 125 decimal 1. 125 anos, quente. Obrigado, até a próxima. Levou a Valdir Freire. Gente, reporta para o cruzamento deste da 17, guarda 01. É contato para o cruzamento da 17. Farei do 2x3, eu não vou direto barreiras. Direto barreiras, graças 2x3. Direto uísque em 4 para trás. 4 pode falar direto barreira? Aguarde, eu vou 27 no 4. Desculpa. Luiz Cabral, autorizado ingresso, não posso fazer a linha de trouxe. sua mãe que vou direto para o Asa, antigo repertório. Reporte visual com copo. Cara, o Salvador da Mamãe parou de ponto de alguém, não vai passar jogo na hora do Salvador, cara, que autoriza uma televisão para cruzamento da Pira Vitória. Deixa eu dar uma guarda, Salvador. Tá, Salvador da Mamãe. O Azul 2714 vai manter o perfil de saída devido à aeronave. 12 horas, 10 milhas, cruzando 075 até o 72 também, destino Barreiras, nível 160. 7. Bruno 166, cena de indicação, dessa via chegada Mari para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 012. Salvador Guardião, 01. 01, não são usados cruzamentos do eixo de decolagem não, no 7, reporta liberando. Papa Mike, reporte visual com a praia de Buraquinho. Reportar lá no portão Buraquinho, Lima Papa Mike, está ciente do trato do, da Polícia Militar, Lima Papa Mike. Autorizado e está pegou no 166. Guardião 01, liberou o eixo de decolagem da 1. Já Bravo, livre de decolagem 7, 090 graus, 049. 090 com 14, Zumbi Jabra motorizado. Guardião 01, presente autorizado cruzamento de decolagem corrigindo da 10. Informo outro traço do também 500 pés, do oposto. Prosseguindo para cruzamento do eixo aproximação da 10, aproximadamente 7 milhas. Ciente do traço, como é que contará levando esse decolagem da 10. Salvador, boa tarde, é o Papá, Papá Lima, Papá Mike. Papá Romeu Lima, Papá Mike. Boa tarde, gente, na aproximação. Informo o tráfego no momento cruzando o eixo de decolagem da 10. O helicóptero aqui em pé. O corredor reporta o desafio. Ok, Lima Papá Papá Lima Papá Mike, está ciente do tráfego da Polícia Militar, está na posição Interlagos, se aproxima de Buraquinho, ó. Está autorizado manter a linha do litoral cruzando a cabeceira 28, cara. Se mantém a linha do litoral e aguarda a autorização para o cruzamento de eixo de decolagem no piso 10, Lima Papá Mike reporta visual com o helicóptero 1FCA50. Ok, vai ficar, vai reportar a visual com o tráfego, aguardará a autorização para o cruzamento da cabeceira 28, Lima Papa Mike. De Luiz Abravo, decolou 1-0, curva direito corredor, axé, controle 1-9, pressão 8. 1-9, Luiz Abravo, muito grato e um ótimo final de tarde. Oi, o 6-9-9, posso ter a pronta, tá? 6-9-9, a linha mantém 1-0, tá? Lima mantém, 699. Fala, meu Zulinda Bravo, no meu pé de corredor, a China curta permanente da controle. Qual a pro ideal para o destino? É a proa 220, Zulinda Bravo. Mãe, que dá presente? Não tem o setor e aguarda vir o tráfego para decolar aqui na 1-0. Ok, vai guardar tráfego para decolagem, leva só para mais. Guardião 01, confirmando agora para o ano Lauro Estreito. Autorizado direto ao destino para 220, autorizado com vara esquerda direto na proa do destino. Em ascensão nível de voo 085 em condições visuais. 085 para 220, do Linha Bravo, condições visuais, muito grato. 1166 vai soltar procedimento RNAV da piscina 0 e MD-2-1. Gente, vou estar Vitor 366, desse mantenha 2.500 pés, autorizado o sinal do procedimento e forma estabilizada na final. Pescal do Porta Vida, não viu o Joanes, aqui mantendo, aguardando o tráfego da decolagem do, da 1-0. Ok, Vivão, toma mais. Autorizado a decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-3-1. Fiz decolagem, 6-9-9. Guarda, Mike. O número é com isso ali, mantenha no site. Ok, autorizado, Leão Papa Mike vai manter 510, cruza pelo litoral na cabeceira 28, tá? Leão Papa Mike. Azul 6919, decolou 13, controle 119, decimal 8. 098-69-19. 6919, da El Passa 2000. Azul 6999, contato radar, suba e mantenha nível de voo 320, após 2.000 pés, voe leda. 320, após 2.000 pés, leda? Sim, ativo. Gente. Próximo isso, livre de colagem, 7.100 graus, 139. Whisky e Yankee Papá prosseguindo. O Whisky Yankee Papá está na escuta do controle, frequência da torre, 1-1-8-9-5, solo, 1-2-1-2-9. O Papá Mike já superou o tráfego do Guardião, vai efetuando o cruzamento a 28. Entendi, Lima Papa Mike, informa o tráfego do colando da 1-7, reporta antes do cruzamento do eixo da 1-7. Ok, ciente do tráfego, reportará cruzando o eixo da 1-7, Lima Papa Mike. Então, o uísque e o papá, boa tarde, funcionamento secretário, chama o Papa Mike. Tá, Lembra as caminhas que decolou no momento, não foi já presente, que já alcançou, já alcançou que a pista no zero? Sim, 56, novembro, era 6, iniciado dos cruzamentos. Informa o tráfego na linha do litoral, helicóptero a 500 pés, novembro, que o helicóptero já se enche da aeronave. Visual com a mesma, Oscar Luiz. Tamo light, visual com o novembro, que já superou o tráfego. Vamos para a Mike, especializado do cruzamento do eixo de decolagem da UNA, 7, reporta a parada de Tapão. Reporta a Tapão, ali, vamos para Tapão Mike. Horas Twist, montando a linha do litoral no Correio da Fonte, informa o Guardião, 500 pés, o tráfego da polícia no helicóptero, não tem perigo. Sim, novembro era 3, no meu pé, isso é a porta. Agora para ser controle, 198, não vou. 198, boa. Zero 1, vai transferir o controle de 198. Só 394 tem condições de voar da presente, Serra Vitor 366. Gente, autorizado, Serra Vitor 366, desse montanha 2500, pé, reporte no final do procedimento RNAS. 366, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, passado 5 milhas. Sobrevoo na estrada do Cusco. Estima mais 10 minutos de retorno para o Brasil. Gente, na escuta permanente do controle. Permanente 01. Controle é o papapá, Lima, papá Mike. Lima, papá Mike, prossiga. Estou cruzando o aeródromo, passou para o Itapuã. Segue para pouso no heliponto Del Rey. Sete, reporte visual com heliponto Lima, Tata Mike. Tata visual, Mike. Controle, novembro Oscar Whisky, no meu pé, ingressando no forte. Total meu, novembro Oscar Whisky, no meu pé, escolhido forte na escuta permanente do controle. Sempre. Abraço, seu chamado para pouso. Afirmos, um grande abraço, está chamando pouso aos 2041, um grande abraço. Tenente, copiado de 041, Novo Lindo Bravo. Tá, desculpa. Azul 2714, chame Centro de Cifra 260, alterna 128, decimal 8. Centro 260, 280, 27, 4 azul, Salvador, Centro 290, informa, boa tarde. Centro 290, boa tarde, senhor identificação. Desce, mantenha 4 mil pés via chegada a Mário. Altímetro 0012. Ficou 4 mil, via chegada mais, levar 0 para 2, 3, 3, 4. Passamos terra, vem treinamento, Salvador, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, 95. Oi, Salvador, boa tarde, sou 1-1-6-6. Boa tarde, isso é outra estimação, reporta 372. Reporta 372, vamos nele. Esse que é isso, copa pronto para decolagem? Frequência livre para pouso, Lima, Capamai. Novembro Oscar Whisky, você afasta 14 milhas, Salvador? O Novembro Oscar Whisky afasta 27 milhas e retorna. Sente, Novembro Oscar Whisky. Azul 6999, chama o Centro Recife, 251, no Terno, 123, 28. Eficiente passada, pulou os 20, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, grave, sem papá, bom trabalho. Passando 372, 1966. Bom, tá com o plano. Capitão Whisky Yankee Papá, contato radar na decolagem, suba via Coral, nível de voo 120. Via Coral, nível 120, Whisky Papá. Lembra que o Whisky está visual com o helicóptero da Polícia Militar? 9 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés. Afirmativo, November 3, visual. Salvador, guardião, bom não. Entendi. November of Police já superou o helicóptero. Gente, November of Police. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Guardião 01, diretor na Salvador, pela Estrada do Coco. Autorizado, para a nossa da Torre para Puro, André. Guardião 01, na guarda, coordenação, mantém a escuta do controle. Mantém a escuta, Guardião 01. Esperão na torre 118, decimal 95. 95, grato. E aqui está Pavo, direto Coral. E aí, Salvador, Guardião, da honra. Eu sou o Tan 3290 que mandou lá. Aqui é o Tan 3290. Gente, autorizado o Tan 3290. Tipo, o metade do lugar. Estamos em tráfego na curtíssima da 10, região 17, corrigindo o região 01, mantém o setor e aguardo para o seu. E vão para a nave na curtíssima, mano. Tendo a coisa permanente, zero, aguardando. Gente, aqui é o pessoal na escuta permanente de controle. Autorizado o cruzamento do campo direto para a Serra Índia com Índia, poste e visual para bolsa. A escuta, depois para visual para bolsa, nada mais. Nove zero, prosseguir com procedimento RNAVE Sistema Zero, NDB Zulu. RNAVE, Otan 3294. Otan 3290, prossegue com procedimento RNAVE, NDB Zulu. RNAVE, Otan 3290. Gente, tem condição de voar Serra Vitor 366? Atemos, Serra Vitor 366, 3290. Serra Vitor 366, desse mantém 2500 pés, reporte na final do procedimento. 3894, gente, como o helicóptero ao norte de Simbra, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Laboratório Salvador, frequência 198, decimal 95. 19895, tá, 3894. Número 45, sem identificação, dessa via chegada a Bonf para 4 mil pés, altímetro 9012. Via Bonf, Papamai, frequência livre da autocoordenação. Frequência livre, gato, boa tarde. 124, tratamento de estado, livre pouso, livre pouso 0, 0, 0, 0, graus 1, 3, não? Obrigado. 302.010, não lembra as coisas. Novembro India Bravo Controle. Montanha número 085 em condições de visuais, o Lente Bravo está afastado de Salvador, 53 milhas sudoeste, chame controle Ilhéu, frequência 120 do Simão. Zona 9, Salvador, frequência 118 do Simão 95. 95, obrigado, até já. Salvador, tá 3290, a 3 milhas e meia do Sierra Victor 372, boa tarde. São 3, Salvador, boa tarde, boa noite, na nova, conta espera do 10, pronto. 869, autorizado ali, decolado 90 graus, 12, né? Autorizado ali, decolado 10, boa noite, né? Olha, azul 2591, ponto espera da 10. 2591, não tem, ponto espera. Manterá. Oxalém 6143, aciona a identificação dessa via chegada a Bonfi para nível de voo 050. Altímetro 9012. Fechando via 2261, 3290, autorizado 15, vento 090 graus, 109. Leve a pulso, tá? 3290. 1169, 3434, controle 1969. Controle 1969, boa noite, 69. Controle gol 1969, decola. 1969, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor, nível de voo 360. 1969, sobe via saída Arbor, nível 360. 1645, vai prosseguir com o procedimento RNAV, pista no zero, e nível de Zulu. RNAV, 1 após... Autorizados da presença é Victor 366, desse mantenha 2506, informe estabilizado na final do procedimento. 366, 2506, semana final. Bona 869, Centro Recife, felicita que estiver restrito a nível de voo 340. 869, restrito 340. Pode ir lá direto... Arbor. Autorizado, Bona 869. 869, direto Arbor, obrigado. prossiga. Eco S8 Tatá, autorizando o táxi até a Tatá, reportar ingresso. São 3290, solta 371219. Viu no contato radar na decolagem, subavia saída coral, nível de voo 160. Ok, 160, como é a possibilidade do presente, covar para a flor de coral, certo? Após 6 mil pés autorizados, 25 na viu. Após 2 mil, direto direita coral. Mantenha a produção Victor 367 após ser a Victor 366. Produto 367 após 366. Quarto de colégio.